Tens a textura do solo impenetrável, teia rimada pelo rico suor do esforço de quem desbrava tua sublime geografia. És morada do cristal impermeável. A mim te rendes sem render-se. Teu silêncio desopila os frangalhos da estrofe atrofiada. Ele investe contra o veneno a fluir nos corredores da morte. Tornou-se no deserto elixir que do frasco entorna, e no lapso desentorta a linha destroncada, a mesma linha condutora que inicia na minha mão e se encerra na tua. Bem sei, vais cortar com os mil gumes e as 300 foices do silêncio a carne morta da poesia que aqui agoniza. Não cessa o discurso em agravo que deságua sobre o curso da tua água calada. Vou corrente a correr sem membro pela veia do vento. Sei que tu sabes do por trás do silêncio, dos segredos todos que sobrevivem encarcerados no grito. Cava que me resguarda e me protejo da força e desmesura da água contida. Sabes, eu sei. Eu sei que sabes que cor tem a cifrada parábola que na metáfora te reescreve. Tu sabes da rocha que só precisa do teu ralo riso esboçado para dissolver-se em milhões de partículas, gotículas, ternuras, eternidades.